faz tempo que eu persisto e descobri minha função. Fião, não esqueço cada um que me tirou de chão. Derrubei muralhas em frente à caminhada, e o clima é hostil a cada passo dessa longa estrada. Esquisito ditado dos juízes desse jogo, que era só na sua cara, representa muito pouco. Fugido da alcatéria, libertário, sem de guerreiro intenso, tio é tenso, no sentido visionário. O plano já tá sendo executado, governantes e artistas são compaias comandadas, são escravos. Prepare-se, se está em meia guerra, acredite se ele quiser, de ilusão. Mas depois não queira, se devela, nessa porra, sou fuzileiro, solitário é abatedor. Não quero ser a caça, então vou ser o predador. Não tenta esconder, eu tô ligado, vagabundo, que tua confiança é só impulso. Vou, eu vou, eu tô preso. Quanto vale a sua alma? Vou, eu vou, eu tô preso. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Vou, eu vou, eu tô preso. Que cê faz pra vou, eu vou, eu tô preso. Quanto vale a sua alma? De cabeça erguida, veio lobo solitário a serviço em todo alto, derrubando legiões. Abatido de dragões, incomodando muita gente com a minha ousadia de falar na cara. Sem da falha, com a gente da existência, entendeu? Direz negro esclarecido, nove negro se corrompeu pelo horizonte. Observe que a visão te desconfunde. Seres vivos se vêm bem, seguindo os passos de um cardume, pois querem realmente liderar. O que pensa que lidera, liderado na real, sendo está iludidos com a função de iludir. Professores vão agindo, você chora imaginando que sorri. Distorce tua mente e você vê aquilo que eles querem, o que você veja. Somos um ponto, ciente na ilusão, poeira microscópica, perdidos da imensidão. Trancos e barrancos, muitos querem construir aquilo que o homem oprime, matar, insistindo em destruir. Vou, eu vou, eu tô preso. Quanto vale a sua alma? Vou, eu vou, eu tô preso. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Vou, eu vou, eu tô preso. Que cê faz pra tê-lo? Vou, eu vou, eu tô preso. Quanto vale a sua alma? De cabeça erguida, veio lobo solitário a serviço em pronto alto, derrubando legiões. Abatido de dragões.